saudades de você. Eu daria tudo só pra te ver. Tentar ensinar tudo aquilo que não aprendi, provando ao destino que eu não te perdi. Jamais passou pela minha cabeça que seria assim, vítima de homicídio, foi tão ruim. Deixado na rua, perfurado de bala, destino traçado, ferida que não sara. Destaque no jornal, verdade na capa, o seu rosto. Quando seu pai ficou sabendo, quase morreu de desgosto. Ele dava tudo pra te ver feliz. Entrar para o mundo do crime foi o que sempre quis. Meu Deus, se errei, me perdoe por favor, pois a meu filho sempre lhe dei amor. Ele não tinha motivos pra se formar ladrão, seguiu exemplos errados, foi parar em um caixão. Moleque esperto, mas o manipularam, as falsas amizades foi quem te levaram. Pro mundo do crime você entrou, eu não sabia, então por que não me contou? Tinha certeza de que iria te ajudar, dessa enroscada ia escapar. Agora não adianta mais lamentar, eu te perdi e não consigo aceitar. Ainda guardo seu quarto do jeito que deixou, com esperanças de um dia encontrar você. Guardei suas lembranças, seu skate, sua bola, até o seu carrinho que você dizia que era da hora. Estou cantando essa música pra todos ouvir, eu sei que também gosta e vai curtir. Nunca sofri tanto, hoje tenho saudades. Você só tinha 15 anos de idade, pois o safado que te matou, do dia em que você morreu, ele não passou, executado com vários tiros. Isso foi a vingança dos seus velhos amigos, compraram a briga em que você deixou. Hoje é bairro contra bairro, nosso nunca vacilou. Tá morrendo um monte, o pior que é tudo menor, iniciantes do crime, mas matam sem dó. São crianças aprendiz da malandragem, que o sistema faz a falsa imagem. Filho, mande lembranças ao senhor aí em cima, diz que o nosso povo não tem mais alternativa. Estão todos sofrendo com a violência, o nosso Brasil está em decadência. Eu vou me despedindo, pois estou chorando. Depois do refrão, as saudações do seu mano. Filho, sinto saudades de você, eu daria tudo só pra te ver. Ensinar tudo aquilo que eu não aprendi, provando ao destino que eu não te perdi. Filho, sinto saudades de você, eu daria tudo só pra te ver. Ensinar tudo aquilo que eu não aprendi, provando ao destino que eu não te perdi. Próximo som aí, nos manda lá do WRW. Eu vou mandar um salve lá pros ladrão, firmeza lá do C.